Yeah, o tempo de cantar chegou. Ha! Mais show, ataque versus. Yeah. Só chegar, DJ Alpiste, mais ataque verso. O tempo de cantar. Chegou. É só chegar. Pra falar de amor, então deixa comigo. Eu conheço meu Deus, eu sei em que tenho credo. Vivendo e aprendendo o que é felicidade, me preparando pra viver na eternidade. A vida só é dura pra quem não produz. Tudo é fácil, difícil é morrer na cruz. Não reclame, clame, mude sua postura. Deus vai te ouvir lá do alto nas alturas. Vai te responder, vai te consolar. O mau tempo passou, agora é hora de cantar. A festa começou e não tem hora pra acabar. Você foi convidado, vamos nessa, é só chegar. Meu som bate forte pra ninguém ficar parado. Jesus é o poder, pode crer, fica ligado. E se você gostou, chega mais, pode curtir. O amor que vem de cima vai fazer você sorrir. O tempo de cantar chegou, é só você plantar. O amor e tudo vai mudar. Eu sei. Quem nunca teve que mudar pra ser feliz? O caminho da verdade traz a paz que eu sempre quis. Por isso minha rima hoje faz a diferença. No hip hop gospel me tornei a referência. Porque pelo meu som a vida de alguém mudou. E pela palavra de Deus ele se salvou. Deus faz a obra, mas eu sou seu instrumento. Sua vontade sempre se cumpre a todo momento. Se depender de mim, continuo na missão. Sigo até o fim pra levar a salvação, que um dia foi entregue de maneira sobrenatural. Numa cruz seu amor venceu o mal. Hoje sua graça nos concede o perdão. A certeza da vitória tá dentro do coração. Aumenta o volume pra ouvir o som bater. É tempo de cantar, de dançar e de vencer. Eu vou ficar, vou dançar lá do lado de fora. Eu vou gritar, vou cantar que Jesus é a glória. Eu vou mostrar pra você o que ele me fez. Se for preciso vai ser uma, duas, três. Chama logo os b-boys que eu quero ver. Chama aquela pretinha que quer dançar com você. A vida é boa, é boa, tem que ser vivida. Abaixa esse ferro e vem viver nova vida. O tempo de cantar é salvar vidas. Mostrar pra você que Jesus é a saída. O tempo de cantar, de dançar, Joe. Aumenta o volume que o tempo tá bom. Mas esse som veio logo pra afirmar. É mais ataque verde, DJ Alpiste pra rimar. Mas se você não entendeu o recado, cola nessa banca e verá o resultado.